7, ali decola, pistola 0, vento 360 com 2 nós. O 7 decolou os 25, controle em 1208, boa viagem. Chamou 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, trip 5557. Trip 5557, contato radar, suba para o nível 360, vou eleva. 4360, direto Leda, trip 5557. Controle o trip 5557, solicita a coordenada para a gente possível direto PIT. Aguarde. 5557, Voe Bridge, subarrestrito ao nível 340, correção. O centro pagou que fosse o nível final, 340. Ciente, está autorizado direto Bridge, agora nível final 340, 5557, grato. Bom dia, Golo 161, espera. A linha decola, pistola 0, vento 020, com 2 nós. Trip 5557, nível final 340, chame Recife no 251, alterno na 3325. 251, 3325, obrigado, bom dia. Amém. Decolou ao 33, controle 1208, boa viagem. 208, grato, bom dia, 1961. Controle Salvador, bom dia, com 1961, decola. Com 1961, bom dia. Contato radar, suba para o nível 360, vou ler. 360, Leda, 1961. Gol, o 1161, chame Recife no 251, alterna na 3325. 251-3325, gol no 1161, graça, bom dia. Bom dia. Delta 330, pronto. 01, ali em decola, 10, vento 360 com 2 nós. Decola 10, 360. Decolou 52, controle 1208, boa viagem. Obrigado, bom dia, outra 3601. E bom dia, outra 3601. 3601, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vai Leda. 360, direto Leda, outra 3601. Júlio, tá 3601. Tá 3601, chama agora Recife, 251, na Terra 1-3-3-2-5. Obrigado, bom dia, 601. Yep.